Panorama Agrícola para 8 de outubro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, hoje, 8 de outubro, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: sorrir é um calmante sem efeitos secundários. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica sobre pasta bordalesa. No mercado agrícola, plantio da safra do arroz e os preços. E no Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese vai até Paraíso, no extremo oeste do estado. Dica do dia. Toda poda não deixa de ser uma mutilação, mesmo que benéfica. É interessante que se utilize uma pasta especial no local do corte para que haja uma cicatrização mais rápida e eficiente. Você pode fazer isso elaborando e aplicando a pasta de bordalesa, com 2 quilos de cal virgem, 1 quilo de sulfato de cobre e 10 litros de água. Confira o preparo. Numa vasilha, deixe o sulfato de cobre dissolver em 5 litros de água morna. Em outra vasilha, com mais 5 litros de água, dissolva a cal. Jogue lentamente o sulfato de cobre no leite de cal. Depois de dissolvido o sulfato de cobre e a cal, mexa bem até formar uma pasta de cor azul. É ótima na proteção de cortes e lesões. Deve ser preparada e usada dentro de 3 dias. A dica é da EPAGRE de Tunápolis. Vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que faz uma família não seguir a trajetória de tantas outras que saíram do campo para a cidade. O que faz uma família acreditar que os sonhos são possíveis? É a história do Nerci Donadel e da esposa Edith, um casal muito simpático que nos recebeu muito bem, carinhosamente, lá no interior do município de Paraíso, no extremo oeste de Santa Catarina. É um casal feliz no campo, que pode ver os filhos crescer com liberdade e qualidade de vida, uma história de trabalho e de esperança. A propriedade deles é pequena, mas grande é a vontade do Nerci e da Edith em fazê-la produzir. São 5 hectares, sonhados e comprados com recursos do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Foi graças a esse programa que a linha Limeira, lá do município de Paraíso, ganhou novos moradores, com uma ideia fixa: fazer da propriedade deles o seu pequeno paraíso. Carlos Eduardo é o filho de 10 anos, Roberta, uma menina muito simpática de 7 anos, e também vive com eles a nona Virgínia. Lá no paraíso dos Donadel, qualquer atividade ajuda. O artesanato que a Edith faz, as vassouras confeccionadas pelo Nerci, as pequenas criações, os produtos da roça. E são as vacas de leite que garantem a renda fixa da propriedade, um dinheiro seguro que entra todo mês. São 6 vacas, uma produção mensal que chega a 2 mil litros de leite, um negócio tratado com profissionalismo e capricho. A extensionista Simone Bianchini, da EPAGRE, acompanha de perto a história desta família e orienta para que eles tenham maior produtividade, mais renda e qualidade de vida. A produção de leite, por exemplo, melhorou muito com o piqueteamento das pastagens, a melhoria do pasto, uma boa genética dos animais, o manejo correto do rebanho e também da ordenha. O casal está feliz no campo e deseja que seus filhos também sigam esta trajetória. Amigos, por hoje é isso. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola de hoje traz informações do economista e analista de mercado da Ipagri-Cepa, Luiz Marcelino Vieira, sobre a cultura do arroz. Evolução do preço médio em Santa Catarina do arroz irrigado. Os preços ao produtor e no atacado se mantiveram praticamente estáveis ao longo do último ano. Observa-se que no comparativo da primeira quinzena de setembro com o mesmo período de 2013, os preços ao produtor aumentaram 6% e no atacado o aumento foi de 3,10%. Preço médio ao produtor nas principais praças de Santa Catarina em setembro de 2014. Preços estáveis, com uma leve tendência de crescimento no sul do estado no último mês, uma variação de 0,29%. Preço médio no atacado nas principais praças de Santa Catarina, preços com tendência de estabilidade, exceto no sul catarinense, que se manteve em alta, valor, variação mensal de 0,96%. A equivalência de preços entre os principais insumos da produção de arroz e o preço do produto tem se mostrado mais favorável ao risicultor. Em agosto de 2014, era necessário 1,84 saca de arroz para adquirir uma saca de 50 kg de ureia e 1,76 saca de arroz para adquirir uma saca de 50 kg de adubo. A aquisição de um trator médio pelo produtor de arroz também ficou mais barata. Em agosto de 2014, eram necessárias 2.744 sacas de arroz para comprar um trator. Até maio de 2011, essa relação era favorável ao produtor de insumos, passando a ser mais favorável ao risicultor desde agosto de 2011. No comparativo da safra 2014-2015 em relação à safra 2013-2014, o rendimento médio da produção de arroz irrigado em Santa Catarina é o seguinte: 7.426 quilos por hectare, isso na safra 2013-2014, e uma estimativa inicial de 7.492 quilos por hectare para a safra 2014-2015. Com relação à safra atual, as condições climáticas favoráveis anteciparam o plantio de arroz em várias micro-regiões de Santa Catarina, casos de Joinville, Itajaí, Blumenau, Criciúma e Araranguá. Em algumas lavouras, essa atividade já foi inclusive encerrada, mas nas demais micro-regiões, o plantio está iniciando e em alguns casos está pela metade, como nas regiões de Tijucas, Ituporanga, Rio do Sul e também no sul do estado. Informações da safra do arroz aqui no Panorama Agrícola de Luiz Marcelino Vieira, economista da Ipagri-Cepa. É hora das notícias. O plantio do milho primeira safra 2014-2015 já avança aqui no estado de Santa Catarina. No sul do estado, o plantio encontra-se mais adiantado, com destaque para a região de Tubarão. No oeste e meio-oeste de Santa Catarina, mais da metade já foi plantada. E nas micro-regiões de Joaçaba, Curitibanos, Canoinhas e São Bento do Sul, o plantio do milho inicia-se agora. A equivalência do preço do milho e do suíno vem se mantendo mais favorável ao suinocultor. Em agosto deste ano, era necessário 5,93 quilos de suíno para adquirir uma saca de milho, o que é 54% menos do que a quantidade que era necessária em agosto do ano passado, 2013. Os preços catarinenses do milho continuaram apresentando variação negativa no último mês. Apesar disso, os preços ainda continuam acima das principais praças brasileiras. E o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de setembro confirmou uma safra mundial de milho acima da estimada, aproximadamente 988 milhões de toneladas. Esta safra elevada, em razão de condições climáticas favoráveis ao principal produtor mundial, os Estados Unidos, vem afetando diretamente o mercado futuro do grão, marcado por constantes reduções nos preços. Nos Estados Unidos, praticamente todo o grão de milho já foi plantado. e 74% encontra-se em condição boa a excelente. Informações do milho de Gláucia de Almeida Padrão, economista da Epagri-Cepa. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.